podia querer, mas dinheiro não é tudo, tenho muito a fazer, muito a fazer. Se você quer rodar, eu vou guiar, vamos fazer o melhor que há. Se você quer rodar, eu vou guiar, coisa no mundo melhor não há. Se você quer rodar, eu vou guiar, vamos fazer o melhor que há. O melhor da vida é aprender bem mais do que já se sabe. Tento me lembrar de um sonho que tive com você. Nos meus braços você se foi, nos seus braços eu quero acordar. E das coisas que você não fez, porque não quis me incentivar a dar a volta. Mas a verdade é que a distância entre nós me fez tanta falta. Se você quer rodar, eu vou guiar, vamos fazer o melhor que há. Se você quer rodar, eu vou guiar, coisa no mundo melhor não há. Se você quer rodar, eu vou guiar, vamos fazer o melhor que há. O dom que Deus te deu entrou pra história do tempo. Charlie Brown Jr., ano 2000, disco 3. Vai com Deus, meu pai. Se você quer rodar, eu vou guiar, vamos fazer o melhor que há. Se você quer rodar, eu vou guiar, coisa no mundo melhor não há. Se você quer rodar, eu vou guiar, vamos fazer o melhor que há. O dom que Deus te deu entrou pra história do tempo.